Gabriel, você teria coragem de ir junto com outros três amigos atrás de um corpo desaparecido na floresta há mais de 3 dias? Ah, não sei. Por quê? Sei lá, fiquei pensando nisso depois que divulgaram um filme que vai passar na próxima sessão do Cinecom. E qual é? Chama Conta Comigo. É um drama que conta sobre... Ah, esse eu conheço. Aquele que conta sobre um escritor que relembra as aventuras e dificuldades que enfrentou com os amigos quando tinha uns 12 anos, né? Isso mesmo. Você quer ir ver comigo? Mas é claro, eu adoro esse filme. Já vi umas 3 vezes. Então já marca na sua agenda. Vai ser dia 17, às 7 da noite, no gramado das 4 Pilastras. Se chover, te encontro no Departamento de Engenharia Florestal, tá certo? Combinado. Te vejo lá. Cinecom, cinema e cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.